Sou tricolor de coração. Eu sou do clube. Não! Não! Rebaixado de novo, não! Andando no centro descalço, pé vermelho, fumam crack, procuram a prata. Vendem crack, procuram a prata. Vendem bala, procuram farinha. Várias vezes sonhei que cê fosse minha. Vadias baforando, peitudas rebolando. Eu só olhando, de canto, procurando você. Não sei quem é você, só mais um estranho, estranha. Sem caô, puta que pariu. Queria ser desejado, não rejeitado. Mas fazer o que? Nasci assim, simples. Notas boas, anos ruins. Roubando lojas, usando Maison Margiela. Pé ninja, sapo, grinja. Caguei pra folhinha, quero graninha. Morri na graminha. Pra minha cachoeirinha. Nem sei se adianta. Continuo sendo uma alma vazia. E ela ainda não é minha. Casa grande sem ninguém pra dormir do meu lado. Do que adianta muita grana sem ninguém pra gastar do meu lado? Do que adianta sem filhos? Do que adianta sem nada? Do que adianta só prata? Do que adianta largado? Do que adianta? Mas continuo sendo abençoado, procurando ser abraçado. Até tive sorte, eu acho que dos 17 eu passo. Nego, manos estranhos falando um monte de merda. Que o Nox só lerda, não sei o que. Cala a boca, fecha comigo, mas não fecha contigo. Sei lá, eu deixo cê falar que é meu amigo. Pode. Joias em árvores, comida não acaba. Vejo o mar tão profundo nos seus olhos. A maçã de uma tiara, praia vazia. Sigo minha estrada, mas não encontro nada. Nada. Mas eu continuo não sabendo nada. Nada. Não sei de nada. Me procuro e não encontro. Nada. Eu procuro e não encontro. Eu procuro, nada. Eu procuro e não encontro. Vagabundo, não encontro. Não encontro. Vagabundo. Não encontro. Vagabundo, não encontro. Para de pensar na outra vez. Sei lá, mano. Não fica nessa, consigo. Não. Porque pá, tá ligado? Você é depressão ao caralho. Não consigo, o bagulho é sexo. Vagabundo. Eu não consigo, fudido. Eu queria, mas não consigo. Mas é fudido, mano. Mas é fudido. Você é um fudido. Nem sei. Me bagunçado vendendo arroba. Nem sei. Se eu tenho escolha, minha preferência, uma bunda preta e gorda. Pra quebrar galho, alguma puta branca que chupa mal. Vai reclamar tua atrações, é tipo circo. Se paga entrada das suas pernas, paga adrenalina. E os meus problemas, vai de drogas na mochila. E as soluções, vai de drogas na mochila. O que te atrai, vai de drogas na mochila. Desculpa, mãe, drogas na mochila. Só que... Eu não cochilo, não me permito. Enquanto ela mama, eu observo a minha mochila. Sentindo saudade do que eu nem vivi ainda. Quanto tempo faz que eu não vou ver minha família? Eu só volto rico, eu prometi pra minha irmãzinha. E se meu destino for morrer na tentativa? Se pode. Eu fiz a minha, errei bastante, mas chupei muita vagina. Eu nem tomei vacina, mas já amei vadias. Convivo com perigo, nós fomos todo dia. Medo de quase nada, morri já faz uma cara. Eu só escrevo o que sobrou da minha carcaça. Não gostou? Dá uma mamada, filha da... Tem que ser gravado de fone, cara. Não gravar de fone, não. Vou gravar assim mesmo. Pô, feio. Verdade.